Sejam muito bem-vindos a este espaço de conversa agora na Rádio Boa Nova, hoje com Carlos Carvalheira, o Presidente do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Tudo isto porque as aulas estão mesmo aí, portanto está quase a tocar o toque de entrada para o novo ano letivo. Professor Carlos Carvalheira, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Importa também esclarecer as famílias, porque há muitos alunos a entrar no novo ano. Está tudo a postos para o arranque do novo ano letivo? Em primeiro lugar, um agradecimento especial à Rádio Boa Nova por este convite e poder aqui estar hoje a participar e a poder falar um pouco sobre este arranque do ano letivo, ano 17-18. Em segundo lugar, uma palavra muito especial a todos os nossos ouvintes, em especial aos pais encarregados de educação que nesta expectativa de começo do ano estão também ansiosos pelos seus educandos. Para todos vocês, para os ouvintes, um cumprimento especial. Relativamente à abertura do ano letivo, ele vai hoje começar, ou está a começar neste momento, já com a apresentação dos nossos, para os nossos alunos dos cursos CEF e profissionais. Portanto, todos os alunos que vão iniciar esta nova vertente educativa estão hoje na escola com os pais encarregados de educação para poder fazer a apresentação. E depois, amanhã, portanto, amanhã dia 12, começaremos com as apresentações em todo o agrupamento. Relembrar que na escola sede só haverá apresentações para o 5º, 7º e 10º ano. Em todas as outras escolas, desde o pré-escolar, passando pela escola da Cordinha, de Lagares da Beira e da Ponte das Três Entradas, é para todos os anos. E, portanto, amanhã começarão então as apresentações, ou continuarão as apresentações, e depois, na quarta-feira, aí sim, decorrerão as aulas normalmente. E, portanto, é um início do ano que se pretende calmo, sereno, tranquilo, e dar esta palavra a todos os pais encarregados de educação, de confiança no ano escolar, um ano escolar que se quer e que se prevê que possa decorrer com toda a tranquilidade, naturalmente. Portanto, um bom pronúncio quanto ao arranque deste ano escolar. Quarta-feira, sim, já todos os alunos a postos nas suas mesas de trabalho para iniciarem um novo ano letivo. Professor Carlos Carvalheira, partimos para este novo ano com mais alunos, menos alunos, que números é que pode partilhar connosco? Ora, infelizmente temos vindo ano após ano a perder número de alunos, portanto era uma situação que nós já há muitos anos, aliás, a exemplo do que se tem passado nestes concelhos do interior, tem-se vindo a perder alguns alunos. No concelho de Oliveira não é muito significativo, mas perdemos alguns alunos, cerca de 70, 80 no total do agrupamento. O total do agrupamento são sensivelmente 2.500 alunos. E nas áreas mais periféricas da cidade, é aí que se tem registado? Sim, é aí que se tem registado. Eu posso dar um pequeno exemplo. Na escola da Cordinha, em 2005, nós tínhamos cerca, no ex-agrupamento de escolas da Cordinha, tínhamos em 2005 cerca de 430, 440 alunos. Nós agora temos 180, 190. E, portanto, o ex-agrupamento de escolas de Lagares tem um pouco menos, e a Ponte das Três Entradas também de cerca de 180, 190 alunos. Tem vindo a decrescer, naturalmente, é um fenómeno que é paralelo, como já disse, a todos estes concelhos do interior, mas pronto, é a realidade que temos e é com ela que temos que trabalhar diariamente, naturalmente. A esta altura, professor Carlos Carvalheira, também os docentes já estão colocados, estão salvaguardados todos os horários? Sim. Grosso modo, todos os docentes praticamente já estão colocados. Há ali 3, 4, 5 situações de docentes que estão de atestado médico e que só agora é que poderemos fazer o pedido para a substituição. Atrevo-me a dizer que cerca de 90%, 90% e poucos% dos professores já estão colocados. E, portanto, nessa perspectiva, prevemos que o ano possa começar com praticamente tudo com a maior normalidade. Nos cursos profissionais ICEF faltam os técnicos especializados, mas prevemos que dentro de uma semana também já estejam colocados no agrupamento. Com quantos, ou seja, de quantos alunos é que o agrupamento necessita, de quantos professores, aliás, é que o agrupamento necessita então para este arranque de aulas? Ou seja, com quantos professores é que vão contar? Contabilizando os professores das AECs, das atividades extracurriculares para o primeiro ciclo, nós prevemos mais de 300 professores, portanto cerca de 300, 310 professores, é este o número deste grande agrupamento e portanto é como estão praticamente todos colocados, à exceção também dos professores das atividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo, mas que até ao final do mês de setembro estará tudo devidamente a funcionar. A estes juntam-se também os assistentes operacionais muito importantes para Sim. o dia-a-dia do agrupamento. E este propósito, nós foram-nos permitido pelo Ministério da Educação abrir um concurso para mais 5 assistentes operacionais a tempo inteiro, para colmatar algumas lacunas que se vão evidenciando ou que se têm vindo a evidenciar no agrupamento. Além disso, também vamos ter mais 6 tarefeiras com 3 horas e meia. Portanto, no total, assistentes técnicos e operacionais serão mais de 100, 110, também 120, por aí. É um número bastante significativo, mas que eu julgo que vá ao encontro das necessidades do agrupamento. Portanto, estamos perfeitamente, temos um rácio perfeitamente normal e razoável para o bom funcionamento do agrupamento. Portanto, que se espere então um bom ano letivo, que tudo decorra com normalidade. Neste período de férias, de pausa letiva, de que forma é que o agrupamento se preparou no sentido de dar um bom arranque a este novo ano? Melhoria das condições dos espaços, foram salvaguardadas pequenas situações. Percebi-me também que até foram colocadas lombas junto à sede do agrupamento e também já falamos mais adiante da questão do amianto, porque parece que vai ser retirado, vai ser desta. Sim, vamos por partes. Relativamente a essa situação e a outras de melhoramento das condições físicas, tem havido por parte desta direção uma grande preocupação na melhoria dos espaços escolares e houve intervenções pontuais na Escola de Lagares, na Escola da Cordinha, na Escola da Ponte e na própria Escola Sede. Eu relembro, como mera informação, que nós nestes 3 anos pintámos o nosso pavilhão gimnosio-esportivo da Escola Sede e a nível do interior também melhorámos significativamente. Paralelamente a isso, fomos adaptando e melhorando muitas salas de aulas com a aquisição de novo material informático e melhorando e apetrechando, por exemplo, o polivalente da Escola Sede, o bar da Escola Sede foi completamente todo reformulado com a aquisição de cadeiras e mesas e outros materiais para colocar à disposição de todos os nossos alunos as melhores condições. Portanto, a nível das infraestruturas e a nível da melhoria tem havido uma grande preocupação em criar essas boas condições. Depois tem havido também uma sintonia muito forte com a Câmara Municipal no sentido de podermos consertar posições e perceber quais são as escolas do primeiro ciclo e do pré-escolar onde há necessidade de intervenções. E esse trabalho tem vindo a ser feito com a Câmara Municipal e todas as situações que estavam sinalizadas foram corrigidas e foram feitos melhoramentos. Falou há bocado aí das lombas, uma situação que nós há muitos anos, ou há alguns anos, temos vindo a reclamar na entrada da escola secundária porque criava ali algum perigo para os nossos alunos, para os professores e funcionários quando saíam da escola secundária e também porque, como sabe, na lateral da escola secundária os autocarros param e os alunos saem por esse sítio. Abrimos já há 3 anos uma porta nova, uma portaria nova por onde os alunos entram e portanto estava-nos a criar algumas preocupações porque tinha de facto alguns problemas. mas felizmente já foram concretizadas essas obras, que aparentemente são simples, mas que são de uma grande importância para acautelar a segurança da nossa comunidade, nomeadamente alunos que se deslocam por aquele sítio. Relativamente à grande obra que tem vindo a ser falada e reclamada há alguns anos esta parte, porque a escola secundária EB2, quando nós falamos na intervenção que vai ser realizada, não é só na escola secundária, portanto é toda a escola sede, que engloba escola secundária e escola EB2 Petareja. Portanto é neste grande complexo que nós há alguns anos temos vindo a reclamar a necessidade urgente, e foi esse um dos grandes objetivos que me propus quando aceitei concorrer a este cargo, de neste meu mandato poder interceder e fazer com que, porque a escola, como compreendem, não tem capacidade financeira para o fazer, mas poder concretizar essas obras. Eu julgo e tenho quase certeza que vai ser uma realidade. Há pequenos pormenores, mas que julgo que brevemente poderemos, não vou aqui minunciar ou anunciar uma data, porque não é essa a minha competência, mas tenho tido reuniões com o Sr. Presidente da Câmara e com a Sra. Vereadora, e temos feito algumas diligências no sentido de apressar a realização das obras. Porque esta obra já foi adjudicada, não é? Já foi adjudicada, segundo sei, portanto a responsabilidade da adjudicação e da organização da obra é da Câmara Municipal, e portanto, sei que foi já adjudicada a uma empresa do nosso concelho e que estamos à espera do visto do Tribunal de Contas. São obras com uma grande dimensão, superam em muito 1 milhão de euros, e que vão permitir substituir todas as placas de fibrocimento que existem neste complexo, tanto na escola secundária como na escola básica, substituir as janelas e as persianas, e um melhoramento muito significativo ao nível das casas de banho, que são situações que nós há alguns anos esta parte temos vindo a sinalizar. Era de todo importante que se pudessem realizar estas obras. É um marco bastante significativo no nosso concelho a realização desta obra nestas escolas, e esperamos ansiosamente que de facto se possam começar e se possam concretizar. Depois teremos que falar e combinar com a empresa que irá fazer essas obras, no sentido de minimizar o impacto dessas obras no decorrer das aulas normalmente. Aquilo que eu posso assegurar, e essa é a minha convicção, é que se a fazermos as obras em período de aulas, haverá um impacto o menos possível junto dos nossos alunos, para que eles tranquilamente possam estar nas aulas e ao mesmo tempo, e paralelamente a isso, haver a execução das obras. Prazos, não vou aqui dizer, falar sobre isso, vamos aguardar pacientemente e perceber que as coisas também têm o seu time, que demora o seu tempo, mas que prevejo que se possam efetivamente realizar. Muito bem, portanto, boas perspectivas, de facto, em andamento este projeto de melhoria das condições da escola sede, com a remoção então das placas de fibrocimento contendo amianto. Esta que tem sido uma luta antiga do agrupamento de escolas, quer da direção, quer de alunos, pais, funcionários. E este, permita-me interromper, a este propósito, queria aqui enaltecer o papel da Associação de Pais da escola sede, tanto do agrupamento, tanto do ex-agrupamento Brás Garcia como da escola secundária, a Associação de Estudantes, a própria autarquia, que tem feito um trabalho a todos os níveis louvável, e é esta conjugação de parcerias, de entendimentos, de diálogo, que tem permitido construir e fazer com que as coisas se realizem. E, portanto, queria aqui, e aproveito a oportunidade para dar uma palavra de apreço à Associação de Pais, à Associação de Estudantes, que têm lutado e muito em parceria connosco, no sentido de irmos ao encontro da resolução destes problemas mais prementes, que são a requalificação da escola básica e da escola secundária. Muito bem, conversamos então com o Presidente do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital neste início de semana em que se retomam as atividades escolares com o arranque deste ano letivo. Professor Carlos Carvalheira, como é que tem sido para o agrupamento lidar com a concorrência do ensino profissional aqui no nosso concelho, nomeadamente a IAPT Oliva, visto que também o agrupamento de escolas tem apostado forte na vertente profissional, e também como é que tem sido possível fazer face à concorrência no que respeita também ao ensino pré-escolar. Este ano verificámos também que o agrupamento de alguma forma se preocupou em chamar até si os alunos do pré-escolar. Como é que tem sido conviver com esta concorrência, com estas outras respostas num concelho onde existe ensino desde o pré-escolar até ao ensino superior? Em primeiro lugar, e é bem que fale, que tenha falado nisso, para nós é importante que haja esta concorrência no nosso concelho. Agora, da nossa parte, há o maior respeito pelo trabalho que cada uma destas instituições tem vindo a fazer. E esse trabalho dessas instituições tem sido, a meu ver, extremamente positivo, e é nessa perspectiva que nós nos relacionamos com toda a gente. Em primeiro lugar, respeitando o trabalho que cada um deles vai fazendo, tanto a nível do pré-escolar como a nível da IAPT Oliva no âmbito dos cursos profissionais. E temos tido um diálogo franco e aberto, claramente cada um defendendo a sua causa e promovendo ao mesmo tempo a sua instituição como instituição de qualidade, como instituição de fazer bem, porque aqui o que nos interessa é que os nossos alunos, os alunos e os habitantes deste concelho e de outros concelhos que estão vizinhos, possam ter as melhores condições para poderem frequentar a escola que vá ao encontro das suas expectativas e daquilo que realmente almejam para o futuro. Uma relação ótima com todas as instituições, assente no diálogo, no respeito, num respeito mútuo que deva sempre existir, e promovendo parcerias com todos eles. E relembro a este propósito que nós, na altura do Carnaval, fazemos sempre um grande desfile que honra e que já há alguns anos tem a tradição, e nós convidamos sempre todas as instituições do pré-escolar privadas que estão no concelho. E, portanto, reparem nesta perspectiva dinâmica, que só assim é que eu vejo e encaro a educação, e enquanto diretor de um agrupamento tenho que ter e privilegiar sempre este bom relacionamento. Portanto, dei aqui um pequeno exemplo, um pequeno grande exemplo, mas que é paralelo a toda a minha ação com todos os agentes educativos do concelho. A IAPT Oliva tem cursos profissionais, tem vindo a desenvolver um grande trabalho, nós também o temos, e há sempre um conjunto de reuniões para definirmos claramente quais são os cursos para uns e outro lado, e vamos fazendo transferência de alunos sempre que há necessidade. O que importa aqui, em primeiro lugar, e sublinho, o que importa aqui em primeiro lugar é podermos ter a melhor oferta educativa no concelho e os alunos escolherem por livre iniciativa, de encontro, indo ao encontro das suas expectativas e daquilo que querem para o futuro. Muito bem, portanto, partimos assim para o novo ano letivo, como tivemos a oportunidade de verificar, com uma redução ligeira do número de alunos, mas que não teve associada qualquer encerramento de escolas este ano. Não, temos alguns jardins com uma frequência muito baixa, mas que não houve, entendeu-se por todos, nomeadamente o agrupamento, a Câmara e a DGEST, o organismo que tutela do Ministério da Educação, entendeu-se por bem que os jardins e as escolas do primeiro ciclo tinham todas as condições para funcionar, portanto não houve encerramento de qualquer jardim ou sala no agrupamento de escolas. Mas teme que, a manter-se assim este decréscimo, nos próximos anos tal possa acontecer. Há algumas escolas nessa situação, em situação de risco? Houve aqui há uns 3, 4 anos atrás uma baixa de natalidade que foi comum em todo o país. Mas que gradualmente essa baixa de natalidade tem-se vindo a inverter. E nós temos-nos deparado ultimamente, no ano passado, este ano, são dados que existem, que tem havido um grande aumento, mas um ligeiro aumento da natalidade. E, portanto, queremos estar e estamos expectantes para que nos próximos anos esta situação se inverta. Porque, de facto, há uns 4, 5, 6 anos a esta parte, tem, próprio também da crise que assolou o país, um decréscimo significativo da natalidade. Agora, julgo que a situação se está a inverter e estamos a melhorar e há boas perspectivas de podermos continuar com estes jardins e com estas escolas abertas. Eu não vou nem, porque eu sou positivo, eu na minha ação sou positivo, tenho fé que de facto as coisas se possam inverter e nessa perspectiva não prevejo que possa encerrar nos próximos anos algum jardim ou alguma sala ou alguma escola destas, porque é vida para essas aldeias, é vida para estas localidades, há um melhor serviço e o que nós queremos é que os nossos pais encarregados de educação, os nossos alunos, porque nós trabalhamos em função dos nossos alunos, sejam felizes e haja uma grande tranquilidade e um bom serviço prestado pelo agrupamento a esse nível. Muito bem, professor, terminamos assim então esta conversa com que nos foi possível então desvendar algumas notícias, alguns pormenores acerca deste arranque do novo ano escolar. Amanhã, dia de apresentações, quarta-feira, tudo então sentadinho à mesa para o novo ano. Está positivo, como é seu apanágio, também para este ano já tive a oportunidade de verificar isso. Sim, nós temos esta capacidade e esta força interior para transmitir a todos que a escola é uma instituição que merece respeito de todos nós e que todos nós nos devemos esforçar, todos, e eu aqui englobo sempre esta palavra todos, pais encarregados da educação, é fundamental que os pais participem ativamente na vida escolar dos seus educandos, professores, direção, funcionários, todos juntos e comunidade, a Rádio Boa Nova, que tem sido um parceiro fantástico e privilegiado, e para nós é um privilégio podermos trabalhar em parceria com a Rádio Boa Nova e com outras, com a BLC3, com a EsteGó, eu sei lá, com tantos e tantos parceiros que trabalhamos, que trabalha diariamente com o agrupamento. Deixem-me só dizer aqui, se me permite, duas ou três situações. Nós, na sexta-feira passada, fizemos a apresentação de um pão-orelho, do pão-orelho. É um pão que é feito de sorelho, que foi uma ideia dos nossos alunos do agrupamento e que vai estar em comercialização em algumas casas comerciais. E, portanto, eu apelava que sempre que vissem o pão-orelho, que é feito de sorelho, é uma especialidade, nós tivemos na Expo H a vender, é uma parceria que nós temos com uma padaria do concelho e com o Ancose, e que eu apelo a todos que possam adquirir e que possam comprar, porque todos os dias vai estar aí numa padaria à venda. Foi uma ideia dos nossos alunos e aqui reside também um pouco a essência de uma escola, poder promover e poder ter iniciativas em conjunto com a comunidade e poder daí também dar a conhecer tudo aquilo, porque na escola é o berço, digamos assim, da criatividade, da originalidade, da capacidade de fazer, do empreendedorismo, e nós damos muito valor a todas essas questões, e em parceria com a COSI e com a padaria vamos produzir diariamente esse pão que eu apelo que todos o possam provar. Deixe-me só terminar que nós a nível, isto é uma novidade, nós a nível do 5º, 6º e 8º ano vamos ter aulas coadjuvadas gravadas, ou seja, vão estar dois professores de português e matemática em 100 minutos de aulas. É uma outra novidade, é aulas de 100 minutos para o segundo, terceiro e secundário. Antigamente eram aulas só de 90 minutos, agora passaram para 100. É uma medida que nós quisemos implementar para ir, para tentar satisfazer algumas situações que nos estavam a correr menos bem. E pautamos exatamente por isso, por constantemente e diariamente fazermos o melhor pelos nossos alunos. A escola merece respeito, a escola é uma instituição com credibilidade, a escola é um local onde se aprende e se faz com que os nossos alunos possam ser felizes, mas para isso precisamos de todos, precisamos dos pais, precisamos que os alunos tenham um comportamento adequado, digno, saibam respeitar toda a comunidade e possam tranquilamente melhorar as suas aprendizagens. Essa é uma grande expectativa, uma expectativa de continuadamente estarmos a melhorar o nosso. É uma escola pública, é uma escola que todos nós devemos ter brilho, orgulho na nossa escola e no nosso serviço educativo. Muito bem, professor Carlos Carvalheira, muito obrigada por ter vindo à rádio também explicar este novo ano letivo. Também a Rádio Boa Nova faz votos de que o novo ano corra da melhor forma possível para todos os professores, alunos e funcionários e também juntamente com as suas famílias. Eu é que agradeço à Rádio Boa Nova mais uma vez por este convite e quero aqui saudar todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Continuem com a Rádio Boa Nova, porque a Rádio Boa Nova merece ter o maior número de ouvintes possíveis, porque também faz um esforço e tem e faz um trabalho excelente no nosso concelho. Muito obrigado e um beijinho especial à Liliana e a todos os nossos ouvintes, em especial aos pais encarregados de educação e alunos do agrupamento. Muito obrigada. Terminamos aqui então esta conversa com o professor Carlos Carvalheira, em destaque o arranque do novo ano escolar. Fiquem bem.